Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar o Sutta número 149 do Majjhima Nikaya, o Maha Salayatanika Sutta, ou o Grande Discurso das Seis Bases. O Buda empregou vários tipos de esquemas para analisar o que na realidade são e como funcionam os nossos processos físicos e mentais. Os dois esquemas que ocorrem com mais frequência nos suttas são os cinco agregados e as seis bases dos sentidos. Esses esquemas podem ser tomados como alternativos, ou seja, os praticantes podem tomar um ou outro esquema para análise de acordo com as suas inclinações individuais. No podcast de 23 de janeiro, nós estudamos o Mahapunama Sutta, o Sutta número 109 do Majjhima Nikaya, o grande discurso na noite de lua cheia. Nesse sutta, o Buda ensina a análise dos cinco agregados. E hoje nós vamos estudar o Maha Salayatanika Sutta, no qual o Buda analisa as seis bases dos sentidos. Então vamos ao sutta. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savati, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Lá, ele se dirigiu aos monges desta forma. Bicos, venerável senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte. Bicos, eu ensinarei para vocês o grande discurso das seis bases. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bicos responderam. O abençoado disse o seguinte. Bicos, quando alguém não compreende e não vê o olho como na verdade ele é, quando alguém não compreende e não vê as formas como na verdade elas são, quando alguém não compreende e não vê a consciência no olho como na verdade ela é, quando alguém não compreende e não vê o contato no olho como na verdade ele é, quando alguém não compreende e não vê como na verdade é a sensação sentida como prazerosa ou dolorosa ou nem prazerosa nem dolorosa, que surge tendo o contato no olho como condição, então ele está em chamas pela cobiça pelo olho, pelas formas, pela consciência no olho, pelo contato no olho, pela sensação sentida como prazerosa ou dolorosa, ou nem prazerosa nem dolorosa, que surge tendo o contato no olho como condição. Esta é uma breve descrição do processo cognitivo, que já foi estudada em outros podcasts dos suttas, e que aparece em um grande número de suttas. Em resumo, o olho, como meio do sentido, acompanhado do objeto externo, que no caso do olho são as formas, e mais a consciência no olho, produzem o contato. Tendo o contato como condição, surge a sensação, que pode ser prazerosa, desprazerosa ou neutra. E esse mesmo processo ocorre nos demais meios dos sentidos. O sutta fala em quando alguém não compreende e não vê o olho como na verdade ele é. Não compreender e não ver é, em resumo, a ignorância. que mascara e encobre todo o processo cognitivo, todas as experiências através dos meios dos sentidos. De acordo com os comentários, a maneira de compreender e ver como na verdade é, ocorre através do insight, que resulta da prática de meditação. O Sutta também menciona que, sem compreender e sem ver, ele está em chamas pela cobiça, que significa o desejo, que surge e se estabelece no olho, nas formas e, particularmente, na sensação, que é um combustível importante para o desejo e para o apego. Continuando com o Sutta, para ele, apaixonado, agrilhoado, confuso, sem permanecer focado nas suas desvantagens, os cinco agregados influenciados pelo apego são direcionados a uma acumulação no futuro. As desvantagens ou os perigos dos cinco agregados foram analisados no podcast do Mahadukkakanda Sutta, o Sutta número 13 do Majjhima Nikaya, o grande discurso da massa de sofrimento. A acumulação no futuro mencionada no Sutta é a geração de um novo conjunto de agregados numa vida futura que é resultado do karma. O karma é a ação intencional com a mente, corpo ou linguagem. Portanto, o contato no momento presente, em qualquer um dos meios dos sentidos, irá resultar numa sensação, que por sua vez produz o desejo e o apego, e que através do processo de karma irá criar as condições para uma nova acumulação dos agregados numa existência futura. Portanto, agindo no presente com base no desejo e apego, estamos acumulando karma que irá produzir uma nova existência no futuro. Continuando com o Sutta, o desejo, que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali, aumenta nele. As suas perturbações corporais e mentais aumentam. Os seus tormentos corporais e mentais aumentam. As suas febres corporais e mentais aumentam. Ele experimenta ambos, a dor corporal e a mental. Essa descrição que ocorreu até agora com relação ao olho e às formas também é repetida para todos os demais meios dos sentidos. Isso vem a seguir no Sutta. Quando alguém não compreende e não vê o ouvido como na verdade ele é, quando alguém não compreende e não vê o nariz como na verdade ele é, quando alguém não compreende e não vê a língua como na verdade ela é, quando alguém não compreende e não vê o corpo como na verdade ele é, quando alguém não compreende e não vê a mente como na verdade ele é, ele experimenta ambos, a dor corporal e a mental. O que nós vimos até agora com relação ao olho em um maior nível de detalhe e depois os demais meios dos sentidos de uma forma resumida, é uma descrição do processo de samsara, ou seja, da origem do sofrimento. A partir do próximo parágrafo, a descrição do Sutta é do processo de dar um fim a samsara, ou o fim do sofrimento, que, como pode ser imaginado, é exatamente o oposto da geração do sofrimento ou da geração de samsara. Então, continuando com o sutta, bicos, quando alguém compreende e vê o olho como na verdade ele é, quando alguém compreende e vê as formas como na verdade elas são, quando alguém compreende e vê a consciência no olho como na verdade ela é, quando alguém compreende e vê o contato no olho como na verdade ele é, quando alguém compreende e vê como na verdade é a sensação sentida como prazerosa ou dolorosa, ou nem prazerosa nem dolorosa, que surge tendo o contato no olho como condição, então ele não está em chamas pela cobiça pelo olho, pelas formas, pela consciência no olho, pelo contato no olho, pela sensação sentida como prazerosa ou dolorosa, ou nem prazerosa nem dolorosa, que surge tendo o contato no olho como condição. Compreender e ver as coisas como na verdade são é o oposto da ignorância, ou seja, a sabedoria, ou panya em pali. Em geral, a sabedoria significa compreender as três características dos fenômenos corporais e mentais, que são a impermanência, o sofrimento e não eu. Continuando com o sutta, para ele, sem estar apaixonado, sem estar agrilhoado, sem estar confuso, permanecendo focado nas suas desvantagens, os cinco agregados influenciados pelo apego não estão direcionados a uma acumulação no futuro. O desejo, que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali, é abandonado. As suas perturbações corporais e mentais são abandonadas. Os seus tormentos corporais e mentais são abandonados. As suas febres corporais e mentais são abandonadas. Ele experimenta ambos, o prazer corporal e o prazer mental. O entendimento de alguém assim é o entendimento correto. O seu pensamento é o pensamento correto. O seu esforço é o esforço correto. A sua atenção plena é a atenção plena correta. A sua concentração é a concentração correta. Mas a sua ação corporal, a sua ação verbal e o seu modo de vida já foram bem purificados antes. O que está descrito aqui é, na verdade, o caminho de prática, que é o nobre caminho óctuplo. E a referência à ação corporal, ação verbal e o modo de vida, como já tendo sido purificados, significa que esse praticante já possui um fundamento sólido na virtude através do corpo e da linguagem, e que a sua prática está voltada para o desenvolvimento da mente, que inclui os fatores do entendimento correto, do pensamento correto, do esforço correto, da atenção plena correta e da concentração correta. Continuando com o sutta, assim, este nobre caminho óctuplo é realizado por ele através do desenvolvimento. Ao desenvolver este nobre caminho óctuplo, os quatro fundamentos da atenção plena também são realizados por ele através do seu desenvolvimento. Os quatro tipos de esforço correto também são realizados por ele através do desenvolvimento. As quatro bases do poder espiritual também são realizadas por ele através do desenvolvimento. As cinco faculdades também são realizadas por ele através do desenvolvimento. Os cinco poderes também são realizados por ele através do desenvolvimento. Os sete fatores da iluminação também são realizados por ele através do desenvolvimento. Essas duas coisas, tranquilidade e insight, ocorrem juntas, emparelhadas em igualdade. Ou seja, o enunciado menciona que, desenvolvendo o nobre caminho óctuplo, todos os demais elementos que são conhecidos como apoios para a iluminação ou asas para a iluminação também são realizados através do desenvolvimento. E esse é um enunciado bastante interessante porque sempre existe muito debate sobre o que vem primeiro na prática da meditação, ou seja, a prática da tranquilidade ou do insight, que são respectivamente samatha ou vipassana. E neste sutta, o Buda diz que ambos, a tranquilidade e o insight, são desenvolvidos em pé de igualdade, ou seja, ocorrem, são desenvolvidas emparelhadas. A descrição em mais detalhe do conteúdo das listas, que são os apoios para a iluminação, pode ser encontrada no glossário, e o glossário para esse item, o link para o glossário, está na página do podcast. Continuando com o sutta, ele compreende por completo, através do conhecimento direto, aquelas coisas que devem ser compreendidas por completo através do conhecimento direto. Ele abandona, através do conhecimento direto, aquelas coisas que devem ser abandonadas através do conhecimento direto. Ele desenvolve, através do conhecimento direto, aquelas coisas que devem ser desenvolvidas através do conhecimento direto. Ele realiza, através do conhecimento direto, aquelas coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto. O conhecimento direto significa através da própria experiência. Ou seja, não é simplesmente ouvir os ensinamentos, ou estudá-los, ou memorizá-los. E esse modelo que está descrito de quatro tarefas, ou seja, a compreensão, o abandono, o desenvolvimento e a realização, foi apresentado pelo Buda já no seu primeiro discurso, o Dhammacakkappavattana Sutta. E o link para este sutta também está na página do podcast. Uma pergunta que pode surgir é sobre a diferença entre compreensão e realização. A completa compreensão em Pali é parinya. Inya é conhecimento. E pa significa completo, ou seja, seria o completo conhecimento ou a completa compreensão. E a obtenção desse conhecimento ocorre através da investigação. E a investigação, ela ocorre através da prática de meditação e ela é dirigida aos aspectos condicionados dos cinco agregados ou das bases dos sentidos. Já a realização é satikirya em Pali, e significa testemunhar, ver com os próprios olhos. E o significado dessa palavra não é de uma gradual acumulação de conhecimento ou compreensão, mas corresponde ao que ocorre quando a compreensão da verdadeira natureza dos agregados chega ao ponto de finalização, chega à sua conclusão. Continuando com o sutta, e quais são as coisas que devem ser compreendidas através do conhecimento direto? A resposta a isso é os 5 agregados influenciados pelo apego, isto é, o agregado da forma material influenciado pelo apego, o agregado da sensação influenciado pelo apego, o agregado da percepção influenciado pelo apego, o agregado das formações influenciado pelo apego, o agregado da consciência influenciado pelo apego. Essas são as coisas que devem ser compreendidas através do conhecimento direto. E quais são as coisas que devem ser abandonadas através do conhecimento direto? Ignorância e desejo por ser, existir. Essas são as coisas que devem ser abandonadas através do conhecimento direto. E quais são as coisas que devem ser desenvolvidas através do conhecimento direto? Tranquilidade e insight. Essas são as coisas que devem ser desenvolvidas através do conhecimento direto. Este também é um enunciado interessante, porque indica que todo o desenvolvimento do caminho óctuplo serve de apoio para o desenvolvimento da tranquilidade e do insight, respectivamente samatha e vipassana, que, por sua vez, irão conduzir à cessação do sofrimento. Continuando com o sutta, e quais são as coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto? O verdadeiro conhecimento e libertação. Essas são as coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto. O verdadeiro conhecimento e a libertação equivalem a Nibbana, que é a verdadeira cessação do sofrimento. O que nós vimos descrito até agora diz respeito ao olho como meio do sentido. E nos parágrafos que seguem, que estão apresentados de uma maneira resumida, se repete aquilo que foi descrito para o olho para cada um dos meios dos sentidos restantes, ou seja, para o ouvido, para o nariz, para a língua, para o corpo e para a mente. Então, eu agora vou ler de uma maneira resumida. Quando alguém compreende e vê o ouvido como na verdade ele é, essas são as coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto. Quando alguém compreende e vê o nariz como na verdade ele é, essas são as coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto. Quando alguém compreende e vê a língua como na verdade ela é, essas são as coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto. Quando alguém compreende e vê o corpo como na verdade ele é, essas são as coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto. Quando alguém compreende e vê a mente como na verdade ela é, essas são as coisas que devem ser realizadas através do conhecimento direto. Isso foi o que disse o abençoado. Os bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. E aqui se encerra o nosso podcast de hoje. Obrigado a todos e até a próxima.